Esse mundo só, mas vou lutar, tentar mudar pelo menos o mundo ao meu redor. Viva, quem tem a morte prematura como sina, progrida e não perca sua vida na quina. Os moleque tão crescendo e tão tudo engrupido. Quem pende pra esse lado, netrão, vira bandido. Sempre fui garça com a arte de viver em meio à lama. Pela graça nunca me sujei, faço parte da soma dos que não foram subtraídos. Misericórdia, Senhor, fazer minha coroa, sentir a mesma dor da mãe que teve que ouvir. Aí, Dona Maria, mataram seu menino. Foi uma bomba, ensurdecendo os tímpanos na escuridão. Apagaram outra estrela. Quem apagou, não sei, mas vai prestar conta por ela. Nem tenta, tia, é impossível acendê-la. Sua única opção agora é acender as velas em memória de quem foi embora. Na primavera, o campo floriu, mas pra te decorar a terra que hoje te cobre. Ontem foi adubo pra essa rosa nascer, morrer e enfeitar seu túmulo. A vida passou, você não acordou. Quando quis despertar, mano, já era tarde. A vida passou e você nunca mais voltou. Não existe doutor pra medicar a dor da saudade. E mais uma rosa foi retirada do jardim do gueto e no de pedra foi plantada. Mais uma alma vaga esperando a ressurreição. Mais uma mãe com buquê de rosas mortas na mão. E o pranto rega o chão, a dor rasga o coração. Seu meninão foi arrastado sem perdão. Ninguém cultiva mais a paz, vive sem paz e morre. Um salve pra Alcatraz e pros que tão aí no corre. Vivete, quer tirar onda, não com Honda Bis. No set, curta-metragem sem final feliz. Abusa e morre na fuga, deixando as pistas. Sem raia abusa, não vai dar pra pagar de artista. Só assim pra entender o salário do pecado das mãos sujada de sangue nos bang. Pra pagar de 300 voando nas avenidas dessa vida. É o seguinte, velocidade reduzida. Cê não vai passar dos 20. No crime é o fim, sem beijo, casamento, festejo. Assim acaba o filme com o título cortejo. Enfim, não vejo não motivos pra celebração no país carnavalesco dos fabricantes de caixão. A vida passou, você não acordou. Quando quis despertar, mano, já era tarde. A vida passou e você nunca mais voltou. Não existe doutor pra medicar a dor da saudade. É o exemplo, tá no expresso lotado, rumo ao trabalho, na faculdade daquele tru que saiu do barro do meu bairro. Mesmo na dificuldade, pois o que nunca nos faltou foi falta de oportunidade. Pros problemas, fomos atrás da solução. Estudando, trampando, dá pra vencer sem ser ladrão. Adversário toda mão, batendo de frente. Não foi páreo, só nos estimulou a seguir em frente. Aí tô no clown, nem acredito, hoje é minha colação de grau. Valeu se desviar do mal, estudo em vez de parafal. Quero ver você lá, junto com toda a família. Vamos celebrar, isso não acontece todo dia. Parabéns por você, meu primo, tô mó feliz. Ao mesmo tempo triste, pois o destino não quis que tivesse do nosso lado Vitor Tales, Juninho, Leandro e tantos outros que se perderam no caminho. Independente do que eles fizeram, eram nossos manos. Mereciam ter outra sorte, mas o cão frustrou os planos. Deixou nós se matando pra satisfazer seu ego. Olho por olho, o mundo acabará cego.